الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Foram mais numerosos que eles e mais vedentes em força e em vestígios deixados na terra. Então, o que lograram de nada lhes valeu. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. E quando seus mensageiros lhes chegavam com as evidências, jubilaram com o que possuíam de ciência, e aquilo de que zombavam envolveu-os. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. E quando viram nosso suplício, disseram: cremos em Alá só nele e renegamos aquilo que lhe associávamos. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Então sua fé não os beneficiou quando viram nosso suplício. Assim é procedimento de Alá, o qual já passou em relação a seus servos. E aí os renegadores da fé perderam-se.